Un petit joulet, tu remets pour descendre. Mike, je l'ai tombé, ça va bien. Je l'ai tombé en un scotch de l'air en 30. Decolada os 36, controle 1208. 208, controle 97, obrigado. Que foco já tem retorno? Tá bom, foco. Controle Salvador, Gono 397, bom dia. Gono 397, bom dia, contato vigilante. Gente, os de pro de da Euleda? Tá livre, Leda. Leda, Gono 397. Salvador Azul 4207, bom dia. E identifique a prossegue descida para 4 mil pés, por gentileza. 4.4207. 309.6 estabilizada? Localizador, estabilizando agora. Ok, 309.6, chama a torre de comando, 1862, até o meu pouso. 1862. De Salvador, está 3896 estabilizado. Está 3896. Avistado, ajuste 1017, a livre pouso na 10, venta 1170 graus, 079. Livre pouso, cabeceiro 10, 3896. Ok, o Bravo Kilo Whisky, autorizado táxi até o ponto de espera da 17. Chame para ingresso. 120, o Gol no 397. Positivo no 397, chame Recife, 251, não tem um bom voo. Aos 42, seu solo, chame o solo 129. Salvador, Alfa Juliette, portão 06, o 3896 da TAM. Alfa Juliette, portão 06. Prossiga, Fox. Coloca o azul para Caio, ou no meu pé, nos corredores, estacionado com o código. Positivo, prossegue via corredor, reporte Frota Barra. Reporte Frota Barra, Fox. Confira equipamento? É um Apache 50. Bela aeronave. Abraço, Edu. O 4207 está livre e desce, deixa para 2000 pés, 1017 ajuste, informe estabilizado. 2017, 4207. O 4207 autorizaria a Duna? Está livre, informe estabilizado. Duna 4207. Eu entendi a papá, Salvador, prossiga. Hotel Sierra Charlie, prossiga. Aguarde. Já papá, prossegue condições visuais a 1.500 pés, para prova da rotatória, reporte ingressão na CTR. Firmando a matrícula completa, é Papa Tango até Serra Charlie, é isso? Papa Papa Hotel Sierra Charlie. Alguém, o senhor apresentou o plano aqui na IS local? O Hotel Sierra Charlie, sua notificação está sendo processada. Aguarde só mais um instantinho para o acionamento na IMAR. Se você tem separação visual, tem um bom voo. Boa, até a volta, né? Abraço, Edu, bom voo. Alô, Damirone, bom voo aí. O Hotel Serra Charlie, confirme a localidade que vai prosseguir na terminal. O Juliette, Índia Papá, poderia confirmar a distância de Salvador? Paciente, então vai ser pouso final na localidade. Gente, seu plano está sendo processado, aguarde 2 minutos para cópia. O Hotel Serra Charlie. Salvador, bom dia, tá 3198, passou 160 para o 150 com a informação Mike. Bom dia, 3198, por gentileza identifique, prossegue descida para 2000 com 17. Gente, identificou dessa 2000, o ajuste 10017, tá 3198. Não, meu. Ok, 500 pés, informe visual para toque. Informação Mike, cruza o 200, para 170, voando Mike. Positivo, 5728, identifique, desça para 3000 com 17 no ajuste. 3017 no ajuste, é o número 1? 2. Chance de voador na oitapa? Itap. Itap, grátis, 17. Tá livre, beleza, informe estabilizado, informe apenas helicóptero, mantendo 500 pés entre Duna e Simbra, sem interferir na aproximação. A gente vai reportar em 4207. Mike Gillette é o meu, mantendo 500 pés no setor, informe visual para a toque. Vai manter 500 pés e reportar o visual pro toque no barradão, não. Estimado para a cópia, 2 minutos, ok? Às 13 horas foi apresentada, é isso? Ok, a gente está checando aqui com a IES, ok? Positivo, seu 6.8. Que Luiz que decolou aos 50. O senhor tem condições de curvar à esquerda e cruzar o campo de imediato? Estou mantendo 600. Vai entre 500 e 600, tá? Vou manter aqui entre 400 e 500 para ficar seguro aí, ok? Positivo, o Mike de Leite Romeu. Informe visual para o barradão. Só que arremetida. Romeu já está no visual do local de toque arremetida. Aqui está livre a frequência para coordenação. Toque por conta e risco, reporte fora do solo. Por conta e risco, grato, Romeu. O 4207 da Azul estabilizado, visual? 4207 LS. Ok, compete com a torre agora, 1862 até o pouso. 18.6, obrigado. Torre Salvador, Azul 4207, bom dia. 4207, bom dia, aguarde autorização de pouso, ajuste 1017. 207. Torre. Brasco e Luiz, que tome a proa norte, aguardando a transferência. Salvador, Salvador, rota direta, corredor forte no 1010, decola da 107 com curva A, com curva à sua esquerda, aguardando transferência. Aciona a transponder padrão 0171, controle 120 decimal 8. Vento 150 graus 0629. Livre pouso na 0, Azul 4207. Bravo, Felipe, tome a proa da praia de Interlagos e chame o controle em 208. O hotel Serra Charlie, da planta cobra. Autorizado então a localidade Grupo de Zulu, a 29 milhas no setor norte do campo. A decolagem será a critério e por conta em risco. E vai manter 500 pés. Seu transponder 0157. Para o Xander 6140, portão 2, pushback acionamento. Positivo, isso que é o meu pé, escorredor forte, é ponte para o retorno. Web 5728, em redução para 2209. 220, reduzindo, 728. Ok, informe fora do solo, não há tráfego a reportar no setor norte. Até o Serra Tiara. É 3198, foi na proa de Duna, informe estabilizado no LS. Direto Duna, está autorizado, LS, foi para a 10, está 3198, tá? Lua 4207, aos 55, chame o Solon 219. 219-4207. Solo Salvador, muito bom dia, Azul 4207, livro 1 do solo. 4207, táxi via Alfa, reportando sua Juliette, da Azul. Via Alfa, reporta antes da Juliette, 4207. Novembro Alfa, chame no ponto de espera da 17. Charlie na escuta da torre. O Juliette já papá chama a torre agora, 1862, a visão com campo? Ainda não, eu não chamaria a torre. Sente, apenas informe visual com campo, mantendo a minha escuta. Reforçará visual com campo, seguir a papá. P300AGM aqui, só para seguir até o meu ponto inicial. E esse é autorizado, passa para mim, se você quiser. Ok, mantenha-se, aconselhando que mantenha-se ainda no presente heliponto e aguarde a informação assim que o tráfego ultrapassar a vertical da Enrimar, ok? Cara, aperta aqui, vou aguardar. Eu vou manter antes da Juliette, aguardando o táxi da Bianca para ingressar na 01-207. Digo, 6140 com 106, 106 a bordo. Nós temos 3 horas e 50 minutos, Aracaju. Alterna Galeão, o Aracaju, 6140? Sim, Aracaju. Sente autorizado o táxi de Índia Alfa no ponto espera chama a torre 118 decimal 612, que legal na 097. Índia Alfa, 286 no ponto espera, obrigado, senhor. O R2 da Tante está agora 7 milhas à sua frente, com 200 de graus já em redução. Gente, com o número 2, estamos autorizados atrás do Tante 728. Ok, acionando 0157, mantenha a proa eco e abandone a final da 17 com a proa eco aguardando a transferência, até o CATA. Assim que cruzar a final da 17, reportará para ingresso ao retorno. Torre Salvador, Papa Uniforme, Juliette, Índia, Papá. Papa Uniforme, Juliette, Índia, Papá, intercepte a final da 17. Tráfego, helicóptero 510, é o Robson 44, com rumo eco, sentido litoral, à sua esquerda. Tá visual com o tráfego? Visual com o tráfego, Índia, Papá. O hotel Serra Charlie, tá visual com a outra leve à sua esquerda? Positivo, senhor, tô visual. Corrigindo, senhor, o helicóptero é um Alfa Serra 50. Alfa Serra 50, então, ciente. Mantenha-se a sua separação visual com o tráfego à sua esquerda e aguarde transferência até Serra Charlie. Ciente, aguardará transferência. Senhor, já liberado já do nosso colega aqui, ele tá passando as minhas 9 horas. Autorizado já pegar minha proa direta, senhor? Afirmo, proa direta da localidade, chame o controle em 208, até o Serra Charlie, até a volta. Claro, senhor, bom dia, até a volta. Oi, Xané, 625, digo, 6140, ponto de espera, 10 está pronto, decola sem parada. Gente, mantém o ponto de espera, 6140, tráfego do Airbus Latam, final da 10. 6140. Juliette, Índia, Papá, 360 pela esquerda, tráfego R2 da TAM no externo, para evitar o pouso simultâneo, 360 pela esquerda, Juliette, Índia, Papá. 360 pela esquerda, Juliette, Índia, Papá. A 3198, avistado. Tráfego à sua esquerda no setor norte do campo, mantendo o pé, ultra leve, avançado. Não interfere no seu pulo. Alívio o pouso na 10, vento é 170 graus, 07 nós, está 3198. Autorizando o pouso na 10, se a gente está 3198, não avista o tráfego. Seu tráfego é de pequeno porte mesmo. Ah, tá bom, obrigado. Não. Sete três oito para 2000, calibre LF, informe estabilizado. 2000 chamada estabilizado LF com 7-3-8. Estabilizou no ILS 5728. 5728, reduzindo para aproximação, informa o helicóptero próximo ao marcador, 500 pés, sem interferir na aproximação. Xana Torre agora, 1862, eu tenho um pouso. 186, centro do tráfego, parando ao visual, 5728. Salvador. Aqui mantendo 500 pés com separação visual com os tráfegos no final. Estabilizado ILS, X-Ray. K-Web 5728, tráfego no setor norte, outra leve, mantendo 1000 pés. Ao número 2 para o pouso, aguarde pista no zero livre, Web 5728, ajuste agora é 1017. 1017, aguardando o centro do tráfego, centro de guerra, 5728. Índia Papá, complete 360, tá visual com o Boeing da Webjet na final da 1-0? Visual com o tráfego, Índia Papá. Tem condições de se enquadrar como número 2 para o pouso na 1-7? Afirmativa. Ok, de preferência, tome a proa da cabeceira 2-8 ou evite ou reduza para não pousar simultaneamente com o Boeing da Web. O Juliette Índia Papá guarda na liberação. Índia Papá solicita mais um 360 e já ingressa direto na final do ano 7. Ok, 360 curta então pela direita, chame final. Chamará final Índia Papá. Já 3198, solo 04, 1219, solo. 219, boa. Oi, Salvador, papapá, papel cartão. O Abjeto 5728, livre pouso na 10, vento é 180 graus, 089. Livre pouso, 10, 5728. Até Charlie, prossiga. Já cruzando o Bahia de Todos os Santos, no telefone de comunicação que eu vou perder contato, devido à baixa altitude e distância. Passou. Gente, o senhor está ainda sobrevoando a localidade, confirme. Negativo, senhor. Já passado já de Paris, 2-3 milhas, senhor. Ok, tente contato com o controle em 1208, passe a informação ao mesmo. Eu vou coordenar aqui também que o senhor está prosseguindo para a localidade. Certo. Controle, bom dia, papapá, hotel Sierra Charlie. Xenemio 140, observe o povo do Boeing da Webjet após alinhar e manter 1-0. Xenemio 140 da Oxa, né? E manter 1-0 após o Webjet, 6-1-4-0. O Papa da Informe, Juliette Índia Papá, livre pouso, da 1-7, o vento é 1-80 graus, 0-8-9. E 2 milhas para o aeródromo, já na final, pô. Gente. Quanto tempo antes de você fechar de Salvador?